O nosso tema de hoje é o desapego. A gente vai fazendo todo mês, pegando um tema do Evangelho na sequência dos capítulos. E como a gente iniciou ano passado, então, hoje estamos no capítulo 16, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamom, ou a matéria. A gente, quando lê isso, a gente pensa muito no seguinte, né? Mas como é que a gente não vai se servir da matéria, se nós estamos num meio físico, num meio material? Mas tem uma diferença aí, né? Nas palavras, né? Se servir ou servir. Então, é claro que nós temos que nos utilizarmos da matéria, porque nós temos necessidades materiais, estamos num ambiente físico. Sim. Mas o que ele coloca é servir. Quando se fala de servir a Deus e à matéria, dentro de um processo de encarnação que nós estamos, ele quer nos propor um entendimento, utilizarmos dessas ferramentas que nós temos, esses instrumentos materiais, inclusive o corpo, para entender essa mecânica da vida. É muito amplo, muito complexo, e por isso que nós estamos há muito tempo nesse processo. Mas, aos pouquinhos, nós vamos também tentando aprender. Dentro desse capítulo, tem um texto que eu sugiro, muito importante, que é a verdadeira propriedade. Ele nos relembra do que realmente é nosso. Aí a gente começa a pensar no processo dessa nossa encarnação, tudo aquilo que a gente chama de meu e que não é meu. Então, fica essa sugestão. O que significa apego? A gente sabe o que é apego, mas é bom a gente, às vezes, através do sinônimo, tentar entender melhor o que é apego. Olha só, desejo por coisas, pessoas e ficar preso a conceitos. Isso são apegos. Dedicação excessiva, energia estagnada. A matéria que nós nos utilizamos sempre, ela nada mais é do que energia condensada, chegando a ficar sólida, como a gente diz. Aquilo que a gente consegue sentir através do nosso sentido. Quando a gente tem alguma coisa parada, aquela energia está estagnada. Esse é das formas da gente entender o que é o apego. Ficar preso a uma relação de desgaste e rigidez. A relação com as próprias coisas, né? Estar agarrado, apegado, é um sentido, né? Que a gente mostra visualmente, que é o apego, é trazer para perto de nós, mais próximo possível. E o interessante é que falou de coisas, que é fácil de entender, as minhas coisas, mas falou também de pessoas. Então, muitas vezes, nós achamos que temos propriedade sobre pessoas e não deixamos ou sufocamos a vida delas. E sem contar nos conceitos, que ficamos presos num determinado tempo da nossa vida, achando que aquele tempo é que era bom, porém eu estou vivendo hoje, agora. Eu tenho que continuar evoluindo e me reciclando, talvez fosse um bom termo para ser usado. Algumas características do apego, o egoísmo. O egoísmo. Eu não consigo dividir o meu tempo, as minhas coisas, até mesmo a minha presença. Insegurança, pelo medo de perder, de não ter mais aquelas mesmas situações ou coisas ou pessoas, por insegurança eu não divido. O isolamento, por essa mesma situação eu acabo diminuindo a minha frequência com as pessoas, me torno uma pessoa cada vez mais isolada. Tudo isso por imaturidade, porque nós ainda não aprendemos o complexo dessa vida e agimos dessa maneira. Agora vamos para o desapego. O que, que é o desapego? Desprendimento. Vida em movimento. O contrário daquela coisa estagnada, vida em movimento. É um processo contínuo, como uma onda que vai e volta. Continuidade. A vida pede isso de todos nós. Movimento. Desprendimento, principalmente do que não é nosso. Falamos de conceitos, de pessoas e de coisas. Conceitos. Libertar-se, então, do passado. O passado é importante porque ele traz as nossas experiências, essas são as nossas referências, mas nós não podemos estar presos ali, senão nós não conseguimos viver o agora. Pessoas, relacionamentos saudáveis. Isso é difícil, né? Porque nós temos diversas doenças mentais. Uma delas é essa de achar que todos devem ser como eu acho que devem. Então, a gente fica impondo regras de conduta aos outros e sofremos por causa disso e fazemos sofrer por causa disso. Então, nós temos que aprender com a forma como as outras pessoas são e, através disso, ir moldando a nós mesmos e nos transformando. Coisas, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai guardando algumas coisas que não tem mais serventia. De novo, a questão do passado. Porque servia uma vez, porque eu não tinha uma vez e foi difícil de ter, eu mantenho aquilo guardado, sem uso. Isso é interessante. Sem uso. É óbvio que se tu usa, aquilo ali ainda serve. Mas muitas vezes nós temos coisas que ficam presas dentro da nossa casa, energia estagnada, não dividimos com os outros. E aí tem campanhas todos os anos, campanha de roupas, para que a gente dê uma olhada no armário e veja coisas que a gente não precisa, não tem mais uso. E dê para alguém que precisa. Outros tipos de campanhas para a gente rever e fazer esse processo. Nós temos hoje, já faz algum tempo, é claro, mas uma novidade na nossa sociedade que não existia há 30 anos atrás ou mais, não dessa forma, que são as reciclagens. Tudo aquilo que não me serve, que nós colocamos no lixo, pessoas se utilizam para tirar dali a sua sobrevivência ou simplesmente para auxiliar todo o nosso meio ambiente. Tem um cartaz lá naquele mural lá dos objetos que a APAE recolhe através desse processo. É uma forma que nós estamos auxiliando a eles e a nós através do nosso descarte. Falamos de apego e desapego. Evangelho fala basicamente sobre os ensinamentos de Jesus e a interpretação mais recente pela doutrina espírita. Tudo que ele nos traz aqui é uma conduta através da visão do amor. E dentro da visão do amor tem a questão da caridade. A frase, fora da caridade não há salvação, que nós já ouvimos e já lemos. Como é que nós vamos praticar caridade sem desapego? Os vários tipos de caridade, inclusive a paciência, que é uma caridade. Mas eu preciso desapegar o quê? O conceito de que eu não suporto, de que eu não aguento, e assim por diante, para poder, muitas vezes, fazer com que aquela energia dentro aqui que está pulsando, o desejo, ele seja modificado. Os apegos, eles não são do corpo. Esses desejos que eu falei não são do corpo, eles são do espírito que se utiliza do corpo para satisfazer esse desejo. Todos eles, mesmo aqueles que estão apenas no conceito do pensamento, porque nós colocamos em prática nas nossas condutas, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos. Então, se o apego não é do corpo, é do espírito, e nós sabemos que essa vida é breve, o que, que acontece quando a gente não estiver mais dentro de um corpo? O apego, o desejo, ele vai continuar para todos. Há uns mais aqui, uns mais ali. Ah, eu queria estar perto da minha família, eu queria estar perto das minhas coisas que eu levei a vida toda para conquistar. Eu não mudo a minha forma de conceber e de aceitar. Como é que vai ficar, será? Através desse processo que é a encarnação, que é uma bênção que a gente tem, porque nós voltamos, mergulhamos na matéria para dar um novo significado a tudo aquilo que a gente já viveu num processo novo. E com muito auxílio nós temos, muito. Mas nós temos que fazer uma nova significação dessas coisas. É por isso que eu citei esse assunto que diz aqui, a verdadeira propriedade. Porque ele nos relembra do que realmente nós vamos carregar junto. O que nós vamos levar para uma viagem que nós temos que fazer? Nos utilizarmos de todas as ferramentas e instrumentos que nós temos aqui para fazer esse processo de mudança, de transformação. Transformação aqui dentro, não fora. De compreensão, de significado. A gente falou ali de relacionamentos. É uma das coisas que mais nos tocam são os laços que nós atamos durante uma encarnação. E esses laços são laços afetivos, pelo sentimento do amor, da afeição. E esses laços, eles vão conosco. Cada vez que nós lembramos de algum desses momentos de convivência, nós conseguimos reviver aquela situação. Então, para ver como ele é forte, mas tem laços que também são fortes e que são de situações mal compreendidas, situações mal vividas, e que nós mantemos o laço apertado. Então, também, nós temos que afrouxar esse laço através do processo de transformação. Aqui fala de perdão. E é uma necessidade que nós temos de perdoar. Nós temos que aprender a perdoar verdadeiramente, profundamente e sem deixar nada. Porque senão é o laço que nós carregamos ao longo da nossa vida. Muitas vezes coisas que aconteceram dentro dessa mesma, mas lá no início, e nós ainda estamos sofrendo quando relembramos elas. Que a gente possa relembrar das coisas boas, das coisas que realmente nos ajudam.